vai viver assim. Jesus, me liberta, toma conta de mim. Não quero mais viver na escuridão. Conheci o seu caminho, sei que estende a mão. Vejo mano se perdendo, mano se vendendo. Minas que na prostituição um trocado está querendo. Não consigo acreditar no que meus olhos veem. Manos que nas drogas estão como reféns. Na mão do diabo são condenados no caminho da escuridão. Eles são humilhados. Mas Deus quer te resgatar do fim desse buraco. Pois ele não quer te ver como um coitado. Nunca vi um justo mendigar o pão. Se você está perdido, Deus é a solução. É só você ter fé e não desistir jamais. Com força e persistência ao lado do poderoso Pai, ele está aí. É só você crer, pois juntos somos fortes e capazes de vencer. O diabo correrá quando ouvir a voz de Deus. Não vai levar derrota, pois nada aqui é seu. Quero mais viver assim. Jesus, me liberta, toma conta de mim. Não quero mais viver na escuridão. Conheci o seu caminho, sei que estende a mão. Quero mais ver de Alcatraz, onde o inimigo vem e destrói a paz. Sempre traiçoeiro, de olho no guerreiro, querendo derrubar. Você é o primeiro jogado no mundão. Triste solidão, caminhando no escuro sem nenhuma direção. Dificuldade pra enxergar que a vida é pra amar. Que o sonho existe e o diabo quer roubar. Te afasta da verdade, empurrando pra maldade. Felizmente é por aí, financia a liberdade. Mas se você é assim, Jesus tá em mim. Se prepara aí, guerreiro, tamo junto até o fim. A palavra do evangelho, sentimento é sincero. Deposita minha fé pra Jesus que eu rezo. Mas na luta contra a carne, todo dia você cai. É por essa, Senhor, se eu peço forças ao Pai. Viver assim, Jesus, me liberta, toma conta de mim. Não quero mais viver na escuridão. Conheci o seu caminho, sei que estende a mão. Dores do passado são as marcas do pecado, mas ele vai te curar, te carregar nos braços. Então tenha fé, meu querido irmão. Está em Jesus a salvação. Quero mais viver assim. Jesus, me liberta, toma conta de mim. Não quero mais viver na escuridão. Conheci o seu caminho, sei que estende a mão.